Escola de Comunicações e Artes da USP tem nesta sexta-feira um dia de debates e discussões. Em pauta, as estruturas curriculares do curso de rádio, televisão e internet no Brasil, as quais serão enviadas posteriormente ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. A informação é da diretora da ECA, professora doutora Margarida Kunsch. A professora Margarida entende que esse debate é crucial para nortear os novos rumos do ensino da comunicação social. Segundo ela, a exemplo das outras áreas do conhecimento, as ciências da comunicação também passaram por um grande avanço nas últimas décadas, configurando um novo campo do saber. Precisa ficar muito claro que a área de comunicação continua sendo a grande área. Mas você tem hoje uma produção significativa, estudos, pesquisas, e em rádio, televisão e toda essa comunicação digital, que já requer o quê? Um curso que seja bastante contemplado com essa formação específica, né? Então, é dentro dessa nova perspectiva de um novo campo do saber. Nesse sentido, a proposta de você trabalhar a questão das diretrizes curriculares direcionada para essas áreas significa que você vai criar possibilidade de uma maior identidade, tanto acadêmica como profissional. Ou as faculdades se modernizem, se adaptem para oferecer aos nossos estudantes um ensino sintonizado com as novas demandas da área tecnológica, das facilidades da internet, capacitando, são realidades novas, ou nós vamos ficar para trás. Quer dizer, então eu vejo assim, é um momento muito oportuno para que a comunidade, para que os profissionais da área, os presidentes, as diretorias das entidades relacionadas, os próprios estudantes, né, os professores, pesquisadores, se juntem para discutir. Quer dizer, nós não temos nada em relação à rádio, televisão, internet, deixar bem claro que a ECA, Escola de Comunicações e Artes, pioneira no Brasil, ela quer realmente criar esse espaço de debate, mas que é um debate que nós temos que fazer em nível nacional. Ainda segundo a professora Margarida, o MEC deseja acabar com as chamadas habilitações e criar uma identidade própria para os cursos de comunicação social. Dentre as novas diretrizes, destacam-se a preocupação de formar profissionais com uma visão sintonizada com os tempos atuais. Ao mesmo tempo, é exigida desse profissional uma formação geral, humanística e cultural abrangente, sem contudo que isso implique em perda do pleno domínio de sua área de atuação. As discussões relativas aos novos currículos dos cursos de rádio, televisão e internet acontecerão na parte da manhã. No período da tarde, as discussões terão por tema as novas diretrizes curriculares para o curso de jornalismo. Essas diretrizes curriculares nacionais foram aprovadas pelo Ministério da Educação em setembro de 2013 e deverão ser implantadas até 2015 pelas instituições de ensino superior. Um dos pontos que o relatório final manteve é o estágio obrigatório de 200 horas. A professora Mayra Rodrigues Gomes, chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, falou sobre suas expectativas para o encontro de logo mais. Eu acho que com as novas diretrizes, algumas coisas ficam definidas com relação a um projeto pedagógico para os cursos de jornalismo em nível nacional. Há muitos pontos colocados que dizem respeito a um ideário da formação jornalística, sobretudo em termos de conhecimentos práticos, mas acompanhados da formação de um conhecimento cultural como um todo, podemos pôr nesses termos, que daria embasamento para o jornalista poder abordar diversos assuntos com uma certa segurança. Eu acho que esse é o aspecto principal definido nessa disposição de setembro do ano passado, reforçando a necessidade dessa formação, digamos, humanística, e ao mesmo tempo que uma formação ligada ao mercado de trabalho, à experiência com a empresa, o contato com as empresas, e a própria experiência prática em termos laboratoriais dentro do próprio curso de jornalismo. há um quesito muito importante a ser considerado, em torno do qual nós estamos trabalhando e pensando, que é o quesito de um estágio. Há uma indicação de que haja um estágio para o estudante de jornalismo, e até onde eu entendo, o espaço ideal para esse estágio seria, em princípio, dentro das próprias empresas jornalísticas. Isso é muito interessante, é um novo contorno em termos da composição curricular do curso, e acho que esses são os pontos principais que eu teria a destacar com relação a essas determinações curriculares. Representantes de entidades jornalísticas dos sindicatos da categoria do MEC, além de professores de jornalismo, deverão participar desse encontro. O evento é promovido pela SOCICOM, Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, e também pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Os debates e discussões acontecerão a partir das 9 horas, prolongando-se até as 18 horas, no auditório Freitas Nobre do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes aqui da USP. 7:37.